pra gente conversar. Que a saudade tá matando. Quero outra chance pra nós dois. Mas não vou ficar me humilhando. E se você topar, eu dou um play. Mas falo que eu falei, que eu falei. Mas se ouvir o Belo cantando perfume e não se emocionar, aí não vai dar nem pra começar. Perda de tempo, já é o fim do sentimento. Ouvir as antigas do sorriso e não sente nada, não tem perdão. E no show do Tiaguinho e não cantar, Pericão soltar a voz e não te arrepiar. Se não chorar com pagode, não tem jeito não. Nosso amor já era, não tem solução. Se a voz do Vitinho não te diz mais nada, é que você não tá mais apaixonada. Se não chorar com pagode, não tem jeito não. Nosso amor já era, não tem solução. Se nem a Alcione te emocionar, é que você já morreu por dentro. É melhor terminar, melhor é terminar. Mas se você topar, eu dou um play. Mas falo que eu falei, que eu falei. Mas se ouvir o Belo cantando perfume e não te emocionar, aí não vai dar nem pra começar. Perda de tempo, já é o fim do sentimento. Ouvir as antigas do sorriso e não sente nada, não tem perdão. E no show do Tiaguinho e não cantar, Pericão soltar a voz e não te arrepiar. Se não chorar com pagode, não tem jeito não. Nosso amor já era, não tem solução. Se a voz do Vitinho não te diz mais nada, é que você não tá mais apaixonada. Se não chorar com pagode,